o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço só você que tem, o seu beijo só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser. Sentadinha que tu tem, volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném. Simplesmente romântico. Só você, meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço só você que tem, o seu beijo só você que tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném.